Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amigo, amigo que nos segue, o disco do dia de hoje traz o segundo de uma série de dois programas dedicados ao novo lançamento de Beth Carvalho, o álbum Nosso Samba Tá Na Rua. Vai. Começamos com a faixa Colabora, de Serginho Meriti. Pois eu não posso mais te perdoar. O nosso amor nunca mais foi tão bom. É pouco, dois é bom, três é demais. Você não vai perturbar minha paz, nem vai fazer com que eu saia do tom. E dessa vez estou falando sério, me cansei de ouvir seu som. Você tá muito cheio de mistério, e aturar nunca foi meu dom. Como também não era meu dom me entregar, a você eu me entreguei. Como também não era de me preocupar, com você me preocupei. Eu te encontrei, me apaixonei, passando por caminhos que eu jamais passei. Nosso Samba Tá Na Rua foi gravado no Rio de Janeiro em novembro de 2011. Participa do disco um time de músicos de primeira: Carlinhos Sete Cordas, violão de sete; Charles da Costa, violão de seis; Jamil Joanes no baixo; Márcio Vanderlei, cavaco; Dirceu Leite, sax e flauta; Paulinho da Aba, Marcelo Pisotti, Beloba e Tchá-Tchá-Tchá nas percussões; Jorge Gomes na bateria, entre outros músicos. Os arranjos foram divididos entre Ivan Paulo e Rio Dora. Ouça a faixa Samba Mestiço, de Ciraninho, Rafael dos Santos e Leandro Fregonese. O samba é mestiço que nem o meu sangue brasileiro. Retrato de um povo guerreiro que não cansa de lutar. É o compromisso de quem batalhou no terreiro e canta o ano inteiro pra história não se acabar. O samba é mestiço que nem o meu sangue brasileiro. Retrato de um povo guerreiro que não cansa de lutar. É o compromisso de quem batalhou no terreiro e canta o ano inteiro pra história não se acabar. O álbum foi produzido por Rio do Ora, que fez com a artista seleção de repertório. Temos ainda a mão de Afonso Carvalho na direção de produção. Um novo disco da Beth é sempre um acontecimento importante na nossa música popular. Confira em Guaraci, de Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz e Sombrinha. Guaraci, ô Guaraci, galego com nome de índio, confesso que eu nunca vi. É chefe da tribo Pinambá, que é louca e na gandaia, com rabo de saia, qualquer que tentar. Guaraci, Guaraci, ô Guaraci, galego com nome de índio, confesso que eu nunca vi. É chefe da tribo Tupinambá, que é louca e na gandaia, com rabo de saia, qualquer que pintar. Esse gajo é malandro, papa fina, gente boa. Olha que esse caboclo que não erra o troco é lá de Lisboa. Basta ver uma mulata que a malandragem desaba. Não sabe se é pajé, cacique do xaua ou moro bichaba. Guaraci. Mais uma joia rara fonográfica viu a luz do dia. É o disco de Beth Carvalho, Nosso Samba Tá Na Rua. Beth é não apenas uma das grandes intérpretes de samba, mas é antes de tudo uma grande cantora. Ouça Minha História, de Lúcio Dalla, Paola Palottino, numa versão de Chico Buarque. Ele vinha sem muita conversa, sem muito explicar. Eu só sei que falava e cheirava e gostava de mar. Sei que tinha tatuagem no braço e dourado no dente. E minha mãe se entregou a esse homem perdidamente. Ai, ai, ai, ai, ai, ai.